a fim de que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São 6:06 em Salvador. Uma boa noite. Boa noite para você que é cirandeiro, é cirandeira, e nesse momento se encontra conosco e com o nosso Deus. Aqui está a nossa equipe da Ciranda da Fé, o Gilberto Salles, a Heloísa. Hoje a Aurivanda está dodói, está sem voz, está bem rouquinha, não pôde vir. A Luciana está fazendo provas, então nós convidamos o Chico Butina, que vai estar conosco para contar a história às crianças. Daqui a pouquinho, uma história bonita para a gente pensar e depois conversar também. Mas a palavra de Deus hoje para nós, em especial para você que está se sentindo cansado, está se sentindo meio deprimido, é até assim meio atormentado com tantos problemas da vida. Olha, Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Então fica esse convite, você venha até Jesus neste momento de encontro com a sua palavra e na Eucaristia, e você vai com certeza encontrar esse alívio, esse descanso que ele promete. Mas vamos já cantar com a Heloísa, a criançada toda cantando o canto da Ciranda da Fé. Quando cai a tarde, fico a esperar uma palavra santa, vem me confortar. Tudo eu ofereço, tudo eu agradeço. Nessa roda entra quem quer caminhar. Ciranda da fé e oração, vem dar as mãos, vem participar. Amenizo a dor, canto a esperança, sou como criança, nesta dança eu vou. Vem, ó cirandeiro, cirandeira, vem, que esta fé semente que cresce também. Vem participar e diga conosco essa bonita oração da noite. Boa noite, Pai. Termina o dia e a Ti entrego o meu cansaço. Obrigada por tudo e perdão. Obrigada pela esperança que hoje animou meus passos, pela alegria que eu vi no rosto das crianças. Obrigada pelo exemplo que recebi daquele irmão, daquela irmã. Obrigada também por isso que me fez sofrer. Obrigada por aquele momento de desânimo. Naquele momento eu me lembrei que Tu és meu Pai. Obrigada pela luz, pela noite, pela brisa, pela comida, pelo meu desejo de superação, de crescimento. Obrigada, Pai, porque me deste uma mãe. E perdão também, Senhor, perdão pelo meu rosto carrancudo. Perdão porque eu não me lembrei que eu não sou filha única, mas irmã de muitas outras pessoas. Perdão, Pai, pela falta de colaboração e serviço e porque eu não evitei aquela lágrima, aquele desgosto. Perdão por ter guardado para mim a Tua mensagem de amor. Perdão por não ter sabido hoje entregar-me e dizer sim como Maria. Perdão por aqueles que deviam pedir-te perdão e não se decidem. Perdoa-me, Pai, e abençoa os meus propósitos para o dia de amanhã, que ao despertar me invada um novo entusiasmo e que o dia de amanhã seja um ininterrupto sim vivido conscientemente. Boa noite, Pai. Essa bonita oração nos foi enviada no livrinho Diálogo com Deus por uma senhora, Dona Cecília de Souza Pacheco. É uma senhora que tem 94 anos, mas diz que é muito feliz ouvindo a ciranda, participando da Eucaristia, presidida aqui pelo Padre Aderval. Agradeço de coração esse livro cheio de orações tão bonitas, viu, Dona Cecília? A gente vai rezar muitas delas aqui na Ciranda da Fé e dessa forma a senhora está colaborando, né, nesse bem que a gente tenta criar assim em conjunto com todo mundo, todos nos elevando, falando com Deus, nos comunicando, rezando uns pelos outros. Esse livrinho vai ajudar muito. Eu agradeço também porque a senhora disse que me considera uma neta sua também. Que gostoso. Muito obrigada então, vovó Cecília. Rezamos pela senhora também. Bem, hoje é o dia das crianças, né? Quinta-feira a gente reserva para elas. Então vai um abraço para a Adriele, a Juliette, a Magali, o Franklin. Também para o Pedrinho, para a Savana, a Luma, a Mariana e a Manuela. Essas três aniversariaram esses dias. Um abraço especial. E essa história da árvore que dizia sempre não. No meio da grande floresta havia uma árvore grande, uma seringueira, enorme, carregadinha de galhos e folhas bem verdes. Ah, os passarinhos viviam à sua volta cantando, cantando muito e querendo nela fazer os seus ninhos. O macaco sonhava saltar em seus galhos, mas a grande árvore não queria saber de nada e de ninguém. Não, não e não. Não quero nada e ninguém. Nada que me incomode. Ninguém que venha aqui ao meu redor procurar abrigo. Não quero criança brincando perto de mim. Não quero nada que venha tirar o meu sossego. Não e não. Certa ocasião, passava por ali um casalzinho de coelhos. E eles ficaram encantados com aquela árvore tão grande e tão bonita. Vamos ficar aqui, fazendo este bonito tronco a nossa casa. Aqui vão crescer sadios os nossos filhinhos. Um belo lugar, minha coelhinha querida. Tranquilo e silencioso. E quando o coelhinho começou a subir o tronco da seringueira, ela sentiu uma cócega no seu nariz e se irritou. O que é isso? Quem está aí? Quem vem tirar minha paz? Somos nós, casal de coelhos. Nós gostamos de você e queremos morar aqui. Morar aqui? Quem disse que sou casa para os outros? Onde foi que vocês viram o anúncio de que aqui tem casa à venda? Não, não e não. E gritando muito, a árvore se sacudiu, jogando no chão o coelhinho que já estava subindo em seus galhos. Depois de algum tempo, apareceu por ali um belo bentivi de peito amarelo. Quando viu a bela seringueira, começou a cantar. Tivi! Tivi! Tivi! Bentivi! Que bela árvore verdinha! Quantos galhos! Quantas folhas! Aqui vou ter inspiração para compor lindas canções! Vou ficar por aqui. Tivi! Tivi! Bem, Tivi! E o Bentivi foi pulando de galho em galho e começava a compor uma linda canção quando levou o maior susto. Não, não e não. Que gritaria é essa? Que algazarra? Quem está invadindo a minha privacidade? Que folia é essa? Sou eu! E minha música, Senhora Bela Árvore! Bentivi! Bentivi! Mas eu não te conheço, nem gosto de sua música. Eu quero é muito silêncio e prefiro ficar sozinha. Entendeu, seu Tivi? Desculpe, desculpe, Dona Bela Árvore. Desculpe. Não, não vi, não vi, não vi. E o Bentivi foi embora, voando em silêncio. Nunca tinha visto uma árvore tão bonita, mas tão mal-humorada. Tempo e a árvore mal-humorada parecia mais tranquila. Até o dia em que apareceu por ali um bando de macaquinhos que começaram a pular de um galho para o outro. Enrolavam seus rabinhos nos galhos e balançavam gostosamente. Mas durou muito pouco a alegria dos bichinhos, sabem por quê? Que é isso? Que é isso? Quem está me puxando os cabelos? Que ousadia é essa? Quem são esses mal-educados? Não se pode mais ter sossego nem dormir em paz. Não quero ninguém brincando em meus galhos. Entenderam bem? Ninguém! E a bela seringueira se agitou, atirando em outras árvores os pobres macaquinhos que arregalavam os olhos de susto. A árvore não queria mesmo ser incomodada, nem no chão sobre o qual abria a sua enorme saia. Sequer na sua copa, onde o sol chegava quentinho e luminoso. E em nenhum galho onde um ventinho amigo fazia ali carinho. Todos se afastaram dela. Mesmo precisando de um lugar para morar, um espacinho para brincar ou um ambiente para compor música. E no meio de sua estranha paz, longe de tudo e de todos, um belo dia, a grande árvore acordou de sua preguiçosa cesta com um barulho animado de tesourinhas que faziam clec, clec, clec. E também uma dorzinha que ia aumentando como se alguém lhe arrancasse pedacinhos. Ah, que é isso? Que barulho é esse? Que dor é essa? Que gentinha é essa? A árvore viu no seu tronco e em seus galhos milhares e milhares de bichinhos. Pequenas formigas que trabalhavam rapidamente cortando suas folhas. Clec, clec, clec. Ei! Quem autorizou? Mal educadas! Não me machuquem! Não me cortem assim! Saiam! Saiam todas! Me deixem em paz! E a árvore bonita, mais brava e orgulhosa, sacudiu violentamente os seus galhos, gritou e gritou. Mas nenhuma formiga desistiu do trabalho. A rainha tinha ordenado e todas obedeciam. Já tinham cortado quase metade da bela ramagem quando a gritaria da pobre árvore chamou a atenção do Bentivi. Ele sentiu pena ao ver destruída uma árvore tão bonita. Imediatamente sobrevoou a floresta e convocou todos os passarinhos para uma operação urgente. E todos foram chegando e começou a operação Bentivi. Cada um com o seu bico ia retirando as formigas. Era uma música até bonita. O Bentivi cantava a sua música e os outros faziam toque, toque, toque. Até que a árvore se viu livre da invasão das formigas cortadeiras. Que dor! Como estou feia! Tivi, Tivi, Tivi! Mas está viva, Dona Seringueira! Graças a vocês, passarinhos! Sem vocês eu estaria totalmente arruinada, morta! Sem vocês eu não estaria mais viva! Ah, mas e a gente tem amigo, Dona Árvore? É mesmo? E eu pensava que não precisava dos outros, que não podia viver sem amigos. Agora sei que não posso viver sem os meus amiguinhos. Não posso viver sem vocês. Foi a nossa história, a árvore que dizia sempre não. Nós agradecemos a participação do Chico Butina e do Jorge Luiz, que apareceu aqui e fez aquela voz bonita do coelhinho. A Heloísa fez a voz da árvore, né? Muito obrigada a vocês que colaboraram no elenco da história da árvore que dizia sempre não. Agora, e ali, quem tocou a musiquinha para nós foi o Gilberto, né? Caprichou. Agora, Gilberto, eu vou querer falar ao menos com uma criança. A história foi mais longa, não vai dar muito tempo, mas eu queria saber das crianças o seguinte. É possível a gente viver sem amigos? O que, que vocês acharam dessa história aí da árvore que dizia sempre não, hein? É uma história assim que faz a gente pensar, né? Será que não existem pessoas por aí também que querem viver isoladas, sozinhas, dizendo sempre não? E se machuca no final? Quem é que vai falar com a gente, Heloísa? Mariana, irmã Patrícia. Oi, Mariana. Oi, irmã Patrícia. Boa noite. Boa noite. Que bom que você ligou. Parabéns mais uma vez pelo seu aniversário, viu? Obrigada. Que Deus te abençoe muito. Você é uma menina muito preciosa para Deus, sabia? Obrigada. Mariana, o que, que você achou dessa história da árvore que dizia sempre não? Eu achei muito bonita. Bonita, né? E aí a gente deve ser como a árvore ou como o bem-te-vi, ou como as formiguinhas. Tem gente que é como formiguinha também, né? Eu acho que a gente deve ser como os bem-te-vi. Como o bem-te-vi, né? Alguém que está ali para na hora que precisar ajudar, fazer a operação bem-te-vi. Aonde você acha que a gente precisa fazer a operação bem-te-vi? Ali na história foi na árvore. E hoje no nosso mundo, hein? Onde é que tem gente machucada que tem que fazer a operação bem-te-vi? Olha, eu acho que é no meio de todas as pessoas. Todo mundo tem um pouquinho de árvore que diz não, né? Uhum. E aí a gente tem que fazer a operação bem-te-vi, tirar as formigas que machucam e fazer as pessoas se dar conta que elas precisam das outras, não é isso? Uhum. E você sabe que o evangelho de hoje, no evangelho, Jesus vai dizer: venham a mim vocês que estão sofridos, cansados. Então, Jesus está fazendo um pouco esse papel do bem-te-vi, né? Uhum. Que livra a gente do que é ruim, do que é mal. Mariana, para quem vai ser o abraço? Para toda a minha família, para minha professora Ângela, minha professora Andréa, para todas as pessoas. É. Eu quero mandar pra dona pra vovó Melice, que aí faz aniversário hoje. Ah, então. Vai dar um abraço especial pra eu sua mãe. Eu quero mandar um abraço pra Laís e pra Luma, pra todo o pessoal da rádio, principalmente pra você. Muito quero obrigada. Mandar um abraço pra Camilinha, uhum. E um pra Vânia. Certo. Muito obrigada. Então está aí. Nós vamos rezar também por todas essas pessoas, não é? Eu agradeço muito, viu, Mariana? Um abraço para a mamãe, para o seu irmãozinho, para o pai. Tá certo, irmã Patrícia. Que Deus abençoe vocês. Tá? Obrigada. Uma tchau. Boa noite. Tchau. Eu queria dizer para as outras crianças que eu gostaria muito de falar com elas. Só que está quase na hora. O reloginho da gente não para, né? O nosso tempo é curtinho. Mas um dia que a gente se encontrar, a gente conversa sobre essa história. Um dia que tem que fazer a operação bem-te-vi. Tem muita gente por aí machucada. Agora eu convido você a rezar conosco pelas intenções, são muitas que estão aqui. E eu vou rezar um pedacinho daquela oração do seguimento, que é a oração do nosso curso de Marcos. Senhor Jesus, Filho de Deus, eu te peço a graça de saber renunciar aos contravalores, tomar a minha cruz e seguir-te. Contigo eu acolho, abraço e abençoo os pequeninos. E aí nós vamos rezando pela Sônia Freitas, do Jardim Cruzeiro, que pede pelo seu tio Tancredo Magalhães, que está na UTI do Sagrada Família. por sua mãe, por sua avó Dadá, suas filhas, por todos de sua família, da família Baraúna, por Laís da Paixão, que pede pelo seu filho Paulo Roberto, por Dona Cecília Cavalcante, pela Soledade no Candial, pela Iva, pela Juju, pela Ruth, que está nos ouvindo, por todos vocês, também pela Nailtes, do Tororó, que pede pela saúde de Lindaura Neves Sanches, que se encontra também na UTI. Na UTI, tem tanta gente doente esses dias, não é assim? Muita gente nas UTIs, estamos rezando por todos. Antônia da Conceição, que também pede por Brenda Lima, José Vitor, Eurídice, por toda a sua família. Maria de Melo pede por Robson de Araújo, do Jardim Cruzeiro, pela saúde de Abimael de Melo, Eziel, Aidil, Terezinha de Melo, Angélica de Melo, Conceição de Melo, por seus netos, toda a equipe da Ciranda, por todos do Clube Excelsior. Nilzete da Caixa d'Água pede por ela mesma, por sua filha e seu esposo, por sua irmã Joana, por sua família. E pede um brinde, irmã Patrícia. Ah, ok. Olha, um brinde aqui, que está, foi até enviado pela Helenita, do Salmo 92, versículo 5. Todos os teus atos, Senhor, são minha alegria, e as obras de tuas mãos, o meu júbilo. Antonina do Bonfim também pede brinde. Oh, todo mundo está querendo ser brindado hoje, né? Pois é, então olha aqui, Salmo 41, 3. O Senhor a conserva viva e feliz. E pede por seu esposo, homem de Freitas, e por Patrícia. Selene de São Marcos pede por seu pai, Germínio, por sua mãe, Carmelita, por todos da sua família. Miriam da Ribeira pede por Denison Costa Pereira, por Alçaíra, e uma graça, por ter alcançado uma graça. Iodete de Ondina pede por sua família e pela saúde de todos. José Américo do Cabula pede pelo dom da vida de Luciana Barreto Cerqueira. Fazemos orações também por Maria Neuza dos Santos, Joselino Conceição dos Santos, Joseneide, Josenaldo, Josenilton, Procópio Felipe, pelo apostolado do coração de Jesus em Candeias. Eliana da Boa Vista de São Caetano pede pelo dom da sua vida, pede por sua família, por Dio, por Rita, por todas as pessoas que a circundam e pede orações. Dilke da Liberdade pede por Custódia, Lidione e todos da família. Alice do Bonfim pede por ela, a Belízia, pelo Abrigo Salvador, Magnólia, Jussiara, Odete, Tiago. Nós rezamos também pela Flávia Dourado, por Lourdes Carvalho, Wilson, Maria do Carmo, Maria Bonfim, por Noêmia da Silva Dias, Sandra Helena, Odete, Sheila da Ribeira, por Luciene, por Aise do Barbalho, por todas vocês e nas suas intenções também. E agora vamos cumprimentar os aniversariantes do dia. Felicidades, parabéns para você, Luzia Rivera Franco, Eliette Ferreira dos Santos, Jandira Alves Matos, Alzanira Guimarães das Neves, Júlio Bispo dos Santos, Dorival de Ribeiro Vieira, Maria de Lourdes Sapucaia, Edneuza de Lima Martins, Luiz Sérgio da Glória, Fátima Amorim, Valdelice em Caminho da Areia, Maria da Conceição, Raimunda Linhares Batista, Valdílio Mendes Barretos, Custódia e também o seu Arcelino José Pereira, que se estivesse vivo, ele já faleceu, mas se estivesse vivo faria hoje 100 anos. Parabéns, que Deus abençoe a todos. Bem, agora já são 6h29, nós vamos iniciando a nossa celebração eucarística nessa quinta-feira, lembrando Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires. São todos da Companhia de Jesus, jesuítas. São 39 companheiros e Inácio de Azevedo. A Eucaristia de hoje é presidida pelo Padre Aderval Galvão de Souza, diretor da Rádio Excelsior. E hoje nós temos alguém aqui para celebrar conosco, né, Padre Aderval? É, o Padre André, que celebra conosco essa Eucaristia. O Padre André, nós temos muitos Padres André aqui na nossa diocese. Mas esse é o nosso amigo e hoje ele trabalha lá em Londrina, né, na paróquia lá em Londrina. E está aqui para celebrar conosco nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Como somos felizes e agradecidos ao Senhor, porque estamos reunidos não só no amor, mas também na presença de Cristo. Assim vamos neste momento, conscientes da nossa condição de pecadores, colocar diante do Senhor o nosso pedido de perdão, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos de palavra, atos de omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Que o Deus e Pai Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, conduza-nos nesta vida para a vida eterna. Amém. Além das intenções que já foram aqui apresentadas, com certeza você que está me ouvindo neste momento tem um motivo especial e quer colocar diante de Deus neste momento. Coloque a sua intenção. Eu me uno a todos os que estão doentes, todos aqueles que não têm possibilidade de participar da celebração eucarística na sua comunidade. Eu quero lembrar aqui o senhor Carlos, Levi, Francisco, Marta e tantos irmãos e irmãs que estão nos nossos hospitais ou nos seus leitos em casa. Unidos em todas as nossas intenções, rezemos. Ó Deus, que escolhestes Inácio de Azevedo e os seus 39 companheiros para regarem com o sangue as primeiras sementes do Evangelho lançada na terra de Santa Cruz, concedei-nos professar constantemente a nossa fé para a maior glória de Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora, com muita atenção, nós vamos abrir o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser, para acolher, para ouvir a palavra de Deus, que hoje nos fala através do livro do Êxodo, capítulo 3, versículos de 13 a 20. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, ouvindo a voz do Senhor do meio da sarça, Moisés disse a Deus: sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se eles perguntarem qual é o seu nome, o que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderás aos filhos de Israel: eu sou enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu-me dizendo: eu vos visitei e vi tudo o que vos sucede no Egito, e decidi tirar-vos da opressão do Egito e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, a uma terra onde corre leite e mel. Eles te escutarão, e tu, com os anciãos de Israel, irás ao rei do Egito e lhe direis: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro, e agora temos que ir há 3 dias de marcha no deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, no entanto, que o rei do Egito não vos deixará partir se não for obrigado por mão forte. Por isso estenderei minha mão e castigarei o Egito com toda sorte de prodígios que vou realizar no meio deles. Depois disso, o rei do Egito vos deixará partir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E esse Deus que te revela para nós como presença, presente sempre na nossa vida. Não é o Deus do passado, não é o Deus do futuro, é o Deus presente. Eu sou. Jesus Cristo está presente na nossa vida, ontem, hoje e sempre. E é esse Deus que nós louvamos com o Salmo 105. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaac. O Senhor se lembra sempre da aliança. Deus deu um grande crescimento a seu povo e o fez mais forte que os próprios opressores. Ele mudou seus corações para odiá-lo e trataram com má fé seus servidores. O Senhor se lembra sempre da aliança. Então mandou Moisés, seu mensageiro, e igualmente a Arão, seu escolhido. Por meio deles realizou muitos prodígios e na terra do Egito maravilhas. O Senhor se lembra sempre da aliança. E agora vamos ouvir Jesus, que hoje nos fala pelo Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vamos aclamar alegremente o Santo Evangelho. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está sedenta de paz, porque meu Deus é o Deus da paz. E digo aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia, amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe assim os nossos pecados. Amém. Que agora nós vamos, à luz dessa palavra de Deus, abrir o nosso coração e apresentar ao Senhor as nossas preces. E a palavra do Evangelho nos traz tanta força nesta noite. Jesus está dizendo para nós, para você, para mim: você que está sofrendo, você que está triste, você que está angustiado, você que tem problema, venham a mim e eu vos aliviarei. Tomem o meu fardo, porque esse fardo é leve, o meu jugo é suave. Então nós vamos neste momento colocar diante do Senhor, atendendo o pedido de Jesus, nós vamos apresentar a Ele a nossa preocupação, aquilo que está nos angustiando, o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa incerteza, o nosso desemprego, o nosso problema de saúde, o nosso problema de desarmonia familiar. E com certeza Jesus, neste momento, Ele que se lembra sempre da aliança, essa aliança de amor, esse Deus que está sempre presente, esse Deus que se revela a Moisés como eu sou. Deus não diz eu era ou eu serei, mas eu sou. Eu estou sempre presente, e o que importa para mim é o presente, é o momento presente da sua vida. Então vamos entregar este momento presente ao Senhor. Vamos tomar o seu fardo e o seu jugo, que é tão suave, que é tão leve. Com certeza a nossa vida será transformada. Por isso rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Você pode neste momento, com toda tranquilidade, colocar diante de Deus, aquilo que mais está lhe angustiando. Hoje pode ter sido um dia muito difícil. E você agora está triste. E você agora está preocupado. Mas foi para você que Jesus falou. Venham a mim. Eu vou aliviar, eu vou lhe dar repouso. Eu vou lhe dar tranquilidade. Para que o Senhor fortaleça essa nossa confiança. E assim como Inácio de Azevedo e todos os seus companheiros, nós possamos testemunhar sempre com maior firmeza a nossa fé. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Eu tenho aqui também a prece de uma criança, a Carole, de Castelo Branco. Ela pede: meu Deus, ilumina minha família, ilumina todas as pessoas do mundo. Que a paz permaneça no meio de todas as pessoas. Senhor Jesus, tenha piedade de nós todos. Rezemos com Carole. Senhor, escutai a nossa prece. E uma outra criança da comunidade Cristo Operário reza: Jesus, eu queria que todas as pessoas pobres saíssem da rua para ter uma vida melhor. E a Jéssica reza: Deus, eu gostaria de pedir que esse povo seja mais justo, que tudo se resolva. Nas intenções de todas as crianças, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Deus, fonte de toda graça e de todo bem, nós cremos na Tua palavra e por isso colocamos nas Tuas mãos, Senhor, as nossas necessidades, as nossas preocupações, todo o nosso sofrimento. Recolhe, Senhor, as preces que aqui apresentamos e tantas outras que estão silenciadas no coração de todos os nossos ouvintes. Pois te pedimos neste momento, não invocando o nosso merecimento. Nós sabemos que não o temos, mas te pedimos em nome do Teu Filho Jesus e na unidade do Teu Espírito Santo. Amém. Amém. E agora apresentamos ao Senhor, com o pão e com o vinho, o trabalho e o sofrimento de toda a humanidade. Trazemos presente a vida de todos os nossos ouvintes. Bendito sejais, ó Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho recebidos de vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem e da mulher, que nesta noite, Senhor, vos apresentamos, e para nós vai se tornar o pão da vida e o vinho da nossa salvação. Bendito seja Deus para sempre. E agora orai, meus irmãos e irmãs, para que esta nossa oferta seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, ó Deus, as nossas ofertas e fazei que sejamos fortalecidos pelo mesmo sacrifício que sustentou no martírio o bem-aventurado Inácio e os seus companheiros. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, que é o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graça. É nossa salvação dar-vos glória em todo tempo e em todo lugar, por Jesus Cristo, o Filho do vosso amor. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criaste. Vós o enviastes como Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido pelo poder do Espírito Santo. Assim, na Assembleia dos Santos, Senhor Deus, sois glorificado e, coroando os méritos, exaltai os vossos próprios dons. Nos vossos santos e mártires, fazeis para nós um exemplo de vida, a comunhão que nos une, a intercessão que nos ajuda. Assistidos por tão grandes testemunhas, nós possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto e receber com eles a coroa imperecível por Cristo Senhor nosso.

ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres de todo mal, protegidos de todo perigo, enquanto vivendo a esperança, nós aguardamos a vinda de Cristo, que é o nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei dos nossos pecados, mas olhe a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. O amor de Cristo nos uniu. E agora acolha esta paz de Jesus. Sinta essa paz no seu coração. Transmita ao irmão ou à irmã que está ao seu lado. E deixe que Jesus agora possa envolver toda a sua vida com o seu infinito amor. Entregue-se totalmente ao Cristo que se entregou por cada um de nós, se tornando o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus. É Ele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo de Cristo guarde-nos nesta vida para a vida eterna. Amém. Eu não sou digno, ó meu Senhor. Eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor. Na minha casa, porque és tão santo e eu pecador, eu nem me atrevo a te pedir este favor. Eu não sou digna, ó meu Senhor. Eu não sou digna de que tu entres, ó meu Senhor. Na minha casa, meu coração é tão pecador que eu nem me atrevo a te pedir este favor. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra.